padł sera, a pisar się molia, do orfalio que caí. Cante para o sol surgir, aos botões que vão se abrir, e pra lua que dormir. Eu fui sol na vida até, e o luar do amor foi é, mas sumiu, não sei porquê. Siriema das Campinas é igual a minha sina, o destino de você. Siriema do Cerrado, magoado é seu cantar. Por planícies e montanhas, acompanha meu penar. Vai seguindo os boiadeiros, voraceiros e paixões. Você é a sentinela na janela. Siriema do Cerrar, minha vida é um descampar, como campos no verão. Siriema do meu peito, a bater insatisfeito, é meu triste coração. Sou vaqueiro da a tocar minha boiada de saudade.